simplesmente paixão. E essa moça eu dedico meu parceiro Gilmar Silva. Tamo junto. Machuca, papai. Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci. Tava tentando não amar alguém que eu ainda amo. E um amigo me falou que viu ela passar com outro de mão dadas que não era eu. Eu resolvi ligar e ela atendeu, só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu. E traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dela de volta. Saber que ela tá com outro machuca, maltrata e não tem esse que não chora. E traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dela de volta. Saber que ela tá com outro machuca, maltrata e não tem esse que não chora. Manda aquele abraço pro meu parceiro, alô Isaac, alô Dão. Tamo junto, galera. Simplesmente paixão. Que machuca tá aqui. Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci. Tava tentando não amar alguém que eu ainda amo. Quero ver só vocês, vai. E um amigo me falou que viu ela com outro de mão dada que não era eu. Eu resolvi ligar e ela atendeu, só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu. E traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dela de volta. Saber que ela tá com outro machuca, maltrata.